Vocês vão descer o bico no chute. Quando vê o bico do berro, não é conselho, então escute. Vamos contar até zero, já tá tarde. O cansaço tenta me fazer dormir. Presença do Giroflex, se alguém vai sumir. Tamo na intoca pra ver quem vai pra lona. Na escada os psicopatas que atiram na própria sombra. Tão vestido de preto, mas vai ganhar o luto. Porque se eu morrer amanhã, quem é que vai sair no lucro? Um minuto de silêncio e a aposta sobe. Pra dobrar o lucro de quem lucra com revólver. Tática de defesa é o ataque mais pesado. É mira laser, é o corpo puxado e os penteados. E eu, lá do noroeste, sem desviar da função. Só vem cobrar postura quando merece atenção. João, calculista sem deixar vestígio. Do alvo pra cá, só dentro do gatilho. Mas é a surpresa do sempre. Fala na agulha, dispara os traçantes. Só nega ignorante, a paz já não é o bastante. Fala na agulha, espere um instante. Se trombar com as madame, pode levar os diamantes. Fala na agulha, dispara os traçantes. Só nega ignorante, a paz já não é o bastante. Fala na agulha, espere um instante. Se trombar com as madame, pode levar os os mano que me quer no céu, tô fechando a porta do inferno. Eu cancelei seus SOS, foquei nos problemas internos. Espalha lá, cansei de ter orgulho de ser pobre. Sem Robin Hood com a daga, taca a quadrada dos pobres. Esses Houdini vão sumir dentro de um caixão fechado. Vivendo guerra de força, morre quem não escolhe um lado. Eu escolhi subir num muro pra ver tudo lá do alto. E vi que se eles matam rindo, bem o mal tão misturado. E tá normal, é o que fala, esperando arrebatamento. Se para pra olhar, mundo acabou há muito tempo. E quer falar, criticar o motivo de eu tá mudando. Só aprendi a nadar quando vi que tava afogando. Tô sem tempo pra sua vagabunda. Não critico onde eu cheguei, foi sem pedir porra nenhuma. Eu liguei o João, vário de onzo. O Alan se chegou nos cliques, Nerex fechou no beat pra sujar suas áreas. Fala na agulha, dispara os traçantes. Só nega ignorante, a paz já não é o bastante. Fala na agulha, espere um instante. Se trombar com as madame, bota.